잡음 술이 파티가 되네 Yeah. Jesus. Como Jesus, alimenta. Jesus, alimenta. Com a macaúra, força de chumar ele. Eu não lhe faço. Como Jesus, alimenta. Jesus, alimenta. Com a macaúra, força de chumar ele. Eu não lhe faço. Bless you.